Que África você conhece? Amanhã, estreia no seu rádio um programa para falar de África de um jeito diferente. Informação, entretenimento, curiosidades e muita história para contar sobre o continente africano. Amanhã, às 5 da tarde, aqui na Trianon AM. Zuela, África como você nunca ouviu.